Ramo DCT, aciona 5422, confirme o controle de saída. 119, decimal 35. Cadê o 935, não é 624? Reporte, posicionamento. Portal, 624. Decimal 35, azul 5001. Anota 35, 5001, boa noite. Boa noite. Salvador, o gol 1134, tá na posição 5, autorização de tráfego para Maceió, tá sem essa condição. 1134, Salvador Maceió, 370 nível autorizado, via Upsk 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição a Caju. 1935, controle, 5430, transponder. Seja 370 para Maceió, via Apple 58, decola da 10 com curva esquerda, Puca Caju. Controle 10935, o transponder 5430, gol 1134. Reporte de posicionamento, 1134. Reportará. Para decolar indo o Rio 5972. Gente, aguardando. A aeronave do Azul vai para o Galeão também? Não, vai para Guarulhos. Estou dando só uma separaçãozinha aqui porque vão fazer o mesmo perfil de saída até Leda. Ah, tá ok, tá, obrigado. Mais 30 segundos autorizado decolar e o 5972, 1900 graus, 12 nós. Mais 30 segundos autorizado decolar, 0, prossiga. Reforce táxi. Tem mapa de inicial, você pode fazer? Pode sim. 100 graus, 12 nós. Tem como? 126, decimal 85. 268, obrigado. Rio 5972, decolou os 39, chame o controle em 119-35, boa noite. 935, boa noite, controle. Obrigado. Controle, muito boa noite, Rio 5972, cruzando 2000. Rio 5972, contato radar, soltado 400, na CD da Euleda. Na Euleda, 400, 5972. 62-12, estabilizou. 62-12, torre, 118, decimal 95. 295, 62-12, graças. O voo 9250, completar o alinhamento, autorizado decolar, 100 graus, 921. 612, estabilizado no ILS X-Train. Boa noite, X-Train. Baixar a travação. Sim, aguarde a autorização de pouso. Tá dando. Táxi aí de Alfa, no ponto de operador 10, torre 1295, QNH 10 no 4. Boa, Sérgio. Só confirma o seu AB, por gentileza. Afirmativo. Xaner 6312, autorizado pouso, 1900 graus, 129. Autorizado pouso, copiou o vento, Xaner 6212. 1900 graus, 129. Copiado. É, Gol 19250, decolou os 42. Chama o controle em 19935. 1935, 9250, boa. Boa. 9250, passa 2000 na Pucaracaju. Controle Salvador 9250, decola, passa 2500, Pucca, transição Aracaju. 9250, contato radar, se vai para o nível 370, sai da Pucca. 370, sai da Pucca, 9250. Azul 5001, chame Recife 9251. Recife 251, azul, 4501. Até o ponto de espera. 1098 na escuta. Rio 5972, chame Recife no 251. Recife 251, 5972, boa noite. Boa. Autorizado ali MAT, Rio 9890. Rio 9098 na escuta. Puxa, né, minha... 212 no solo aos 44, libere a direita, solo 121 decimal 9. 219 à direita, vai ser na 6212, obrigado. Sec. Guardando. Não. 9810, autorizado decolar, 110 graus, 109. Alô, Salvador, muito boa noite. Janeiro 6212, Tricona Alfa. E 8, tem condições de manter high speed até a próxima posição ITAP? Gente, reporte iniciando redução, desça para 3.000 pés, livre das restrições em ITAP. 24 no CIF, inicia de imediato? Aqui? Inicia de imediato, então 134 no 05. Vai iniciar no 134. Bora pro solo. Decolou os 47, chame o controle em 199 decimal 35. Tenha uma boa noite, Rio 9890. Rio 935, bom trabalho. Juliette. Antes da Juliette, minha vez já não vai. 5, bom, 9250. 2685, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, Rio 9890, transfere na Leda. Tael, Leda. Rio 9890, contato radar, suba para o nível 340, saída da EL, Leda. 29890, autoriza da EL, está presente? 2000 direto, Leda. 2000 direto, Leda. Para o táxi da 6224 com 66 a bordo, 2 horas e 5 de autonomia, alterna, Salvador. Cruzado táxi, via Indy Alfa, no ponto esperador no 0, torre em 1, 1895, QNH no 0 no 4, boa viagem. Indy Alfa, no ponto esperador 3895 com 1014, o 6224. Tem condições de prosseguir. 6212 não prossegue via Juliette para o portão 7. Juliette, portão 7. 6212. Chanel 6224, autorizado a linha e decolar. 190 graus, 190. A linha decola, minha. Ativo Roidona, descida sem restrições para 2000 pés, então é 3600. Utilizado táxi, via Indy Alfa, ponte esperador no 0, torre em 1, 1895, QNH no 0, 1 no 4, boa viagem. Indy Alfa, no ponto espera 2895, 1014, obrigado, 1134. 224, decolou 51, chame o controle 119.35. 119.35, 6224. Controle Salvador, muito boa noite, Oceano 6224. Oceano 6224, contato radar, sou para o 190, direto Jamo. 190, direto Jamo, 6224. Pronto, 134, Salvador. Boa noite, Alima, tem 10. Boa noite, Alima, tem 10, 134. Uno 723, reduza para 2009. Rio 9810, chama Recife 125. Confirme, 125, o que é a frequência? Rio 9810? 1251, em caso negativo, 13395. 251, negativo, 1395, Recife. Boa noite, obrigado, Rio 9810. Ainda para decolagem, vou no 1134. Autorizada a decolagem, vou no 1134. Confirmando, aguardar. Aguarda ainda para decolagem, vou no 1134. Aguarda. Ok, aguardando então, 1134. Para decolar, pistão no zero, 190 graus, 190 nós, voo no 134. Autorizado, agora sim, autorizado a decolar, voo no 134. Com o 1723, tem condições de voar a Duna e completar o ILS? Vou direto Duna, descendo para 2000, repasse estabilizado. Hora de uma vista, gol 1098. 1098, torre 1895. 1895, obrigado. 1935, obrigado, gol 1134. Controle Salvador, gol 1134. Gol 1134, contato radar na decolagem, sua para 370, saída Pucajão. 370, Pucajão, gol 1134. Salvador, gol 1098, aproximação final 10, baixar travada. Boa noite, avistado, autorizado pouso, 100 graus, 109, gol 1098. Livre pouso, pista 10, gol 1098. Na 6224 Recife, 126, decimal 85. 285, boa. Controle Altair 3600, tem alguma possibilidade de voar Simbra? Sobe no 219, gol no 098. Copiei, aguarde. Aguarda Altair 3600. Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. Três mantém a Duna, o número 1, está agora sobre Duna com 160 de grau de speed. Mantendo 3600, é manter só de Duna. Estabilizou com o 733. Uno 273, torre, 1895. 295, 723, boa noite. Torre Salvador, boa noite, voo 723, estabilizado. Boa noite, autorizado pouso, 100 graus, 119. Já embaixo travado? Afirmativo, baixou e travou, tem um pouso autorizado na 10. Bom, o número 34 chama Recife no 2085. Recife no 2085, obrigado e boa. 3600, estabilizado. 3600, torre 1895. 18900, da 3600, grato. Torre Salvador, até 3600, vai passar a Simbra. 3600, cheque o trem, aguarde autorização de pouso. Aguardando, até 3600. Uno 723, no solo 05, libere a direita, chame o solo em 121, desce 19. Direito, 29, asa 73. Alfa Juliette, botão 10, no através do 8, segue o follow até o 10. 1723. Bom, 1134. Pode até o 10, vou no 73. Ok, vou pegar de Matheus. O 1868, contato, correção, autorizado a chegada Mari, desça para o nível 050. Autorizado. Afirmativo, vou direto para. Solo 07, libere a direita, na eco, chame o solo em 21, decimal 9, até 3600. 219, até 3600, grato, boa noite. Boa noite, a equipe já está aguardando, foi informada. Muito obrigado, boa noite. Solo Salvador, Altan 3600. 3600, você envia Alfa Juliette para o botão 4. Alfa e Juliette para o 4, até 3600. 1868, desce para 2000 pés, sem restrições. QNH1904, está livre LS, reporta estabilizado. 2000-04, livre LS, reporta estabilizado. Boa noite, 68. QNH1908, boa noite, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, QNH1014. Vigilo 52, autorizado chegada Mari, desça para nível 060 e QNH no 04. Do 6908, desça para 3000 pés, sem restrições. A3152, desça para nível 050. Azul 4107, boa noite, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060, altímetro no 04. 1868. Gol 1868, turno 1895. 1895, gol 1868. Azul 6908, prossiga na descida para 2000 pés, QNH 1014, está livre LS, reporta estabilizado. Então, 3152, oitavo. Estimativo, desça para 3000 pés, sem restrições, 3152. Salvador, boa noite, boa noite, 68. Uma minha de externa, baixei e travou. Voo no 868, cheque o trem, livre pouso, 090 graus, 129. Baixei e travou, livre pouso, 90, boa noite, 68. Ativo, Airbus 320 com 320 noise ground da companhia TAM, passando nível 190 e descida 3000 pés. O azul 4107 pode manter a velocidade. O 4107 desce para nível 050. Ativo, desça até o nível 050. Pela 258, boa noite, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060, QNH 1004. O 3152 tem condições de guardona? Negativo. Voi Duana, descida para 2000 pés, aguardando em LS. São 3152. Duana, 2000 pés, aguardando. O 4107, desça para 3000 pés, livre da restrição de altitude na posição estável. Telemia 258, desce para o nível 050. Voo 1868, no solo 24, libera a direita, solo 121, décimo 9. Direito 29, boa noite também. 1868, livrou na sua escuta. Azul 6908, cheque o trem. Tan 3152, autorizado ele a ser que se rede pistola 0, reporta estabilizado. Reporta estabilizado 3152. Azul 6908. Azul 6908, Torre Salvador. Controle, é o azul 6908, câmbio. Prossiga. Negativo contato com a torre, teria frequência alternativa? Aguarde. Já estamos na curta aqui. Chame novamente, Luna 895, 6908. 895, vamos de novo. Contour 076, descend to 4,000 feet, QNH1014, clear bounce arrival, QNH1014, Contour 076. Obrigadão, segue então, obrigado irmãozinho, valeu. Localizador o TAN 3152. 3152, completa aproximação, chame a torre no 895. 895, azul 4107, desça para 2000, QNH1004, está livre LS, reporta estabilizado. Ok, 2000 autorizado, 1904, livre o ILS, azul 4107. Chame 6258, desça para 3000 pés. 3014, 6258. Afirmativo. Estou no Simbra, com o trem embaixo travado. Chamara. 7, pátio 3, posição 06, atende 412. voltando sim para baixar o tabla, voltando 3152. Autorizado, pouso 100 graus 119, tá 3152. Retire o pouso, pistola 0, tá 3152. Azul 4107. Azul 4107, chame a torre Nono 895. Nono 895, Azul 4107, obrigado, boa noite. Boa. Channel 6258, desça para 2000 pés, altímetro no 014. Está livre LS, reporta estabilizado. Você vai estabilizado no LS 62. Channel 6258, apenas para informação, tráfego precede, Airbus 190 com 8 milhas e meia à sua frente. Está com 1809 graus em redução. Ok, tente vir para essa, né? Vai ser a redução. Passando o cimbra embaixo, travado, 4107 da Azul. Gente, aguarde a autorização de pouso. Aguardo. Libera direita, só 1219, tá 3152. 319, Salvador, gol 1170. 1170, Campina Grande. Prepare Pucas e Paraguai de cópia. Pouso azul 4107, baixou e travou. Sim. Confirma o vento para azul 4107. 100 graus, 129. Ok. Salvador Campina Grande, 370 nível, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição de par, interceptando pelo 10 e foi conforme rota. Controle 11935, acione 5442. Campina Grande 370, rota conforme Puca de par, decola da 10, curva à esquerda. 119935, controle 5442, transponder, gol 1170.